Alô, Índio Divulgações. Alô, meu parceiro Elio Massa, CD da Paraíba. Alô, meu parceiro Jairo Records. Neto CD, tem que respeitar o moral. Se é sucesso, tá no repertório. A gente terminou e ela tá castigando. Todo minuto é um videozinho rebolando. E o coração não tá aguentando. Eu fico ligando, ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. E minha galega, e minha galega, volta pro colo que te deseja, vai. Volta pro colo que te deseja, vai. E minha galega, minha galega, volta pro colo que te deseja, vai. Volta pro colo que te deseja, vai. Vai.